3171, prossegue com ponto espera, pista 10. Ok, pista, ponto espera da 10, tem 3171. Levanta 225. É 225, prossegue Alfa reportando 11 Juliette, salve 26. Alfa 26 Juliette, 225. Pode confirmar a saída por 3171? 3171, a saída permanece. São voo no Leda Mótiva com curva direita após a decolagem. Ok, obrigado. São voo no Leda Mótiva com curva direita. Eu não senti uma linha de cola pista 10, o vento 00 grau 08 nós. A linha de cola 10, 3171. Mais da Juliette, 6225. 6225, mais da Juliette, posição 06. Segue por 06, 6225. Bom dia. Formação em curso é a novembro. Aguarde cópia. Prepare árvore transitória. Então, 3171 da Clara 230, chame controle Salvador, 120-8. 308, obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado pela informação, a pista 11 é a 10, iremos com a Juatis. Controle 3171, bom dia. Atlanta, 3171, no contato real, decolagem sobre a via São João para nível de voo 320. São João para 320, para 3171. Motorista 3171, pode voar com ativando. Aguarde o TAM 3171. Ok. Controle Salvador, voo 1093, bom dia. 1093, contato Aranha, decolagem, estou... Corrijo, contato, sem identificação, vou cumprir as bons, vista para 4.000 pés, SZ, altímetro 1095. Voo de bons, desce para 4.000, voo 1093. Sul 5126, pronto 4. A 3171 após desvio, vai na praia de Mótila. Pode dizer Mótila, 3171. Como que é a informação agora é a lógica? Autorizado, senhora Bravo, Thiago Foxtrot, via Zulu 21, nível de voo 360. Saída. Água, 1, transição Alefa, após Alefa, vou até o ZOP. Com ele interceptar o Pé Zulu 21, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5430, frequência do controle Salvador. 1-2-0-8. 5-1-2-0, o treinamento foi correto, reporte pronto para o pushback e treinamento no portal 01. decimal 35, caso negativo na 25 decimal 1. 2835, 251 negativo, São Andrés. 171. O 1093 pode voar direto pelo serviço de informações? O 1093 autorizado voar pelo terça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1095. Para 2015, direto pelo voo 1093. Então nós era o reposto no curso do localizador. Autorizado, sinal do LSX6 e o portador estabilizado, vamos dizer a nossa. Salvador, muito bom dia, passarelo 2231. Passarelo 2221, aguarde cópia, prepare Momo Vatap. Momo Vatap, no seu aguarde, seria 2221. Azul, 5126, portão 1, no pushback, em cima, né? Autorizado, se plantar. Chama táxi, obrigado. 5126. Pronto, cópia? Pronto, pode ser. Autorizado Barreiras, nível 160, decola no zero, curva à esquerda, saída Momo Vatap, via Whisky 42. Controle Salvador, opera. 120, decimal 8, aciona 5426, transponder. Autorizado Barreiras, nível 160, decola da 10. Primeira curva à esquerda, Momo Vatap pela UIC 42, aciona 5426, no controle Salvador 120.8, passarelo 2221. Passarelo 2221, curto de mente, correto, pronto, pushback, estacionamento. Tomará pushback, estacionamento, 2221. Localizador, voa no 093. 2906, completo, chame o torre 1, no 8, decimal 95. 895, obrigado. Novo Salvador, voa 1093, bom dia. Bom, na 093, ajuste o altímetro no 095, reporte visual com o campo. Reporte agora visual, agora no 093. Cruze 210, tem informação ASCA. 9972, bom dia, sua identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bomed 1. 050 via chegada, quando possível, TAP. 9972, autorizado, voa na prova de TAP. Autorizado, TAP, 9972. Paulo Salvador, Passaré 2221 para pushback de treinamento. Autorizado, se eu perguntar, Passaré 2221. Manda para o fax 2221. Paulo, gol 1093. Ainda não. Avistou, gol 1093 com 550 pés. Gente, o gol 1093. Autorizado pouso, pistão 10, vento 170 graus, 05 nós, informe pista molhada. Sede, livre pouso, 1093. Azul 45126 para início de táxi com 61 a bordo, 4 horas de autonomia alterando o galhão. O Azul 5126 autorizado táxi via Índia reportando pronto no ponto de espera pista no zero. O ajuste altímetro no 095. O no 095 reporta pronto, o Azul 5126. Gona 093, sala 50, libera a direita, prossegue Alfa, reportando antes do taxi de LED. Alfa, prossegue LED, 093. Será 9972, descendo inscrições para 2 mil pés, ajuste de altímetro 9095, autorizado o final do procedimento em linha 6-3. Pista 10, reposto no curso do localizador. Oi, 2.1095, reposta no localizador. Pode vadura? Será 9972, autorizado, vá direto na cruz de dono. Direto, dona, 9972, obrigado. Para mim é de 0517. 2221, autorizado o táxi via Bate 1, táxi Índia, ponto 010, torre. Reportando pronto, o ajuste altímetro no 015. Gente, táxi via Bate 1, Índia e o ponto espera da 102221. Na 093, ingresso de LED, posição 05. Projeto 05, na 095. Corona 26, decolada 53, no controle Salvador, 30, décima 8. 208, Azul 526. Salvador, bom dia, o Azul 526 na Arboruno, Elefa. Azul 526, bom dia, contato na decolagem, suba via Arboruno para nível de voo 360. Via Arboruno para 360, Azul 526. A Lima tem que obter 1-0, passarei 2-2-1, não? A Lima tem, passarei 2-2-1. Salvador, bom dia, Otan 3597 da Ossa, descendo 160. Tantri 597, bom dia, sua identificação, desça a 4 mil pés, via chegada a Bonfi, ajuste de altímetro 1-0 no meia. 1-0-1-6, descendo para 4 mil na chegada a Bonfi, Otan 3597. Aí 2221, autorizado a decolar, pistão 1-0, o vento 1-7-0 graus, 0-5 nós. Gente, decolagem autorizada, passarela 2221, iniciando. Azul 526, forma desvio esquerda, proa 235, aproximadamente 15 milhas. Azul 526, livre desvio, reporte quando possível a proa Elefa. Reportará. Azul 526. Passarela 2221, decolada 56, controle Salvador, 1-0-8. Controle Salvador, muito bom dia, passarela 2221, no decolado da 1-0, Momo Ratap. Passarela 2221, bom dia, contato Renan Decolagem, suba via Momo para nível de voo 1-60. 1-60 via Momo, passarela 2221. Estabilizado 9972. Já 9972, complete final do procedimento de layer sequestration, torre 1-8, decimal 95. Completo o X-Ray com a torre 1895, 9972, obrigado, bom final de semana. Salvador Sideral 9972, LS da 10, baixado e checado. Bom dia. 9972, o ajuste no 0-1-6, reporte visão com campo. Reportará 9972. Informo que o último teto foi a 500 pés. Sente. Saiu 2-2-2-1 autorizado, vai na prova de WhatsApp. De WhatsApp, 2-2-2-1. Santo, 2-5-7, deixa 2 mil pés autorizado, final do procedimento LFX. CBS, reposta no curso do localizador. 2 mil pés, reposta no localizador LFX 10-3-5-7. Eu ainda informo um tráfego posição agora de 11 horas a 2,9 milhas com rumo oeste, passando 4 mil pés em subida, tipo Alfa Tango 72. 7835, 17, mantém a aproximação. Azul 5 no 26 Recife, agora em 1288, caso negativo no 2060. 288-260, Azul 5 no 26. Passagem do 2221, tráfego posição de 3 horas, 24 milhas, com rumo sul, sudoeste, passando 09 zero em descida. O tipo do mesmo é um R2-320. Ciente do tráfego, eu passaria 2221, solicito um desvio à esquerda para evitar formações. Proa 275. Por gentileza, passaria 2221, não confirmo quantas milhas na proa 275. 6 milhas na proa 275. Copiado. 01, libera a direita, prossegue Alfa, Kilo, Paz 3. Fica atento ao sinalizador, possível posição 5 Romeo. Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto 5 Romeo. Obrigado, bom dia. Bom descanso. Após desvio, está autorizado voar direto barreiras. Após desvios direto barreiras, muito obrigado, senhorita 2221. 4-5-7, tráfego já superado, vai na proa de Duna. Duna, 4-5-7. Aí, Salvador, bom dia. Oxenero 6225, informação Oscar, tanto qual tempo. Oxenero 6225. Salvador. Oscar em curso, prepare Arbor 1 no transição Alefa, agora recobre. A gente aguarda. Arbor Med 1. Filar 997, autorizado, vou na praia de TAP. Nova cruzada do Fabrício Aliança, 3597. 3597, completo final do procedimento ILSX, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1295, volta 357. Salvador, passarido 2221, solicita nível 200. Terra estabilizada, aliança. 3517, ajuste 10 no 6. Continue a aproximação, reposte visual com a pista, informo pista molhada. E a última aeronave que pousou, avistou com 1.000 pés. Positivo, reposte visual com a pista 3517. Sua 3517. 3517, autorizado pouso, pista 10, vento 1.80 graus, 04 nós, pista molhada. Sim, pista molhada, livre pouso 10 até 3517. Para o controle. Geral fazendo 500 mil para a direita. Dirigir 9970. Saiu 222, eu não estou a pé a nível de voo 200. 200, passarei 2221, obrigado, Felipe. Pelo 7 no Salas 10, lembra a direita, mantém a escuta da torre, após táxi e a Alfa, após a gente da Juliette. Uma livra à direita, vai a via Alfa até a gente da Juliette. Na sua frequência, chamam 219. Mantém a frequência da torre. Mantém a sua frequência então. Direita, Alfa, à direita. Seu 3517, confirme as condições da pista, se está escorregadia. Você não negativo, pista escorregadio, pé 3597. 7 graus. Zona boa. É autorizado Juliette para o portão 07. Juliette para o 07, tá? 3597, obrigado. Negativa, pode desautorizar o Duna, deixa 2 mil pés ajustado 190 no meia. Xanã 6225, pronto, cópia. Pronto, cópia. Xanã 6225, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Lopes do número 7, nível 380, saída Arbor 1, transição Alefa, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5-4-5-1, frequência do controle Salvador, 1-2-0, décimo 8. Autorizado Brasília, nível 380, via Lopes do número 7, decolada 10, curva direita, Arbor 1, Elefa, o transponder 5451, controle 1208, Oceanera 6225. Oceanera 6225, cotejamento foi correto, aposto para fora, puxa bem acionamento, na forma 62. Cidadão 9970, autorizado o final do procedimento ILS X8, está 10 aposta no curso do localizador. Controle Salvador, muito bom dia, o azul 2775. 775, bom dia, sua identificação está em contato radar 70 milha setor sudoeste de Salvador, foi comprou hoje Bomed e reposta em 10 de descida. Acionou a identificação, já está no ponto ideal. Asa 2775, desça para nível de voo 050. 050. Hotel November, 857 Monsul, nível de voo 360. Saída, Salvo 1, Leda, Doquilo, decolada 1-0, primeira curva, direita. Transponder 5454, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Esse é o Xanã 621, está autorizado Serra Bravo Golf Lima, via Brasil 44, Serra Golf Romeu, Upper November 857, Mão Sul, nível 360, saída Sambo 1, Leda Doclo, decola 1-0, curva direita, transponder 5454. 208 é o controle, portão 8, Xanã 621. Xanã 621, cotejamento foi correto. É o. Aposto que para o pushback do momento. Está na ponta, obrigado. Salvador, bom dia. 5975, a sua identificação do seu nível de voo 060 e vou ir na proa de TAP. 060, presente proa de TAP, 59. Azul 4958, a sua identificação está em contato radar 75 milha setor sudoeste de Salvador, Rio Comprou de Coral após Coral Bomed e após Sindel de Descida. Coral, Coral Bomed, vou parar aqui. Da OTS, quero autorização. 63, essa é uma ação em curso Apapá, autorizado Serra Bravo Golfe Lima, via Upper Zulu 44, Porto Seguro, Upper November 857, Mossul. Nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda, Dóquilo, decolada 1-0, primeira curva, direita. Transponder 5463, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Tente, bom, 963, autorizado 360 para o Galeão, Upper Zulu 44, Salvador, Upper November 857, Monstro, vai decolar da pista 10, saída Salvo 1, Leda, Dóquilo, aciona 5463, controle de CDN 120, décima 8, a posição é a 4. Bom, 963, confirmando a saída, Salvo 1. Então, Uno, 963. Uno 963, o contagiamento foi correto, reporte pronto para o buscar excelamento no portão 04. Positivo, reportará. Rio 5975 para eliminar informações, solicita PROA 075. 975 autorizado desvio, desça para nível de voo 1900. Gente, 1900 desvio, reportará retorno na rota. Salvador, Xaner 6225, pushback acionamento na posição 6. Xaner 6225, autorizado pushback acionamento no portão 62 e reporte pronto para o táxi. Livre chamada para o táxi. 090, apresente-se aí, desvios à direita para entrar com a passagem. Gente, apura 090, copiado, Rio 5975. E 5975, tráfego posição agora de 3 horas, 1-0 milhas, passando uma centena em descido, tipo um Alfa Tango 72. Azul 2775, tráfego posição de 9 horas, afastado em 1-0 milhas, com rumo este, passando nível de voo 1, 1-0 descido até uma centena, tipo um Bank 722. Atingindo nível 5975. Gente, mantenha uma centena, Rio 5975. Senhor, receptor localizador. Será 9970, complexo semitorre 198, decimal 95. É. 9970, Sideral, está no curso do localizador. Sideral 9970, bom dia, o ajuste 10 no meia. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. Calma que a última aeronave que pousou avistou a 1.200 pés. Obrigado, vou te chamar. Doutor, eu vou 1093, só para a situação, bom dia. 1093, bom dia, prepare Arbor 1, trânsito Alefa, aguarde cópia, informação, papá. É, papá. Está presente, está usando a formação. 5975 autorizado, voa na praia de Duna e ainda aguarde para a descida. 2775, reduza 2009 para sequenciamento. Já reduziu para 180 aqui para facilitar o seu trabalho. Gente, graças a 2775. Disponha. Aí 5975, controle? Prossiga, controle. Nota. Foi autorizado desse de nível de voo 090, confirma sua velocidade que poderá manter até as proximidades de Duna. 250 até próximo Duna, dá pra manter. Gente, grata. O 975, deixa sem restrições para 2.000 pés, ajuste de altímetro na 096, autorizado no final do procedimento ILS-XUY. Saber, reposta no curso do localizador. 7106, autorizado 2.005975, reportará curso do localizador. Mil pés. 09970, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 270 graus, 03 nós, pista molhada. Azul 4958, BA de Tequila. Azul 4958, desça nível de voo 060. 060, azul 4958. Azul 2775, vai na proa de Duna e desça 3.000 pés, ajuste de altímetro na 096. Duna 3.000 na 096, 2775. Azul 4069, prepare salvo, transição ótima, aguarde cópia, papai em curso. Número 2. Vou ir na prova de TAP. TAP 4958. Pushback e acionamento, gol 963. Tiveram 9970, no solo 24, libra à direita, vai seguir via Alfa Kilo para o Pátio 3, motor no escritor da torre. Alfa Kilo, Pátio 3, 9970. Gol 1963, vai para o push. Tá, pronto para o push, back acionamento, posição 4. Mantém a posição, aguarde para o push, gol 1963. Mantendo a posição, 963. Pronto para o táxi, fechamento 6225, estamos com 97 a bordo. 3 horas e 10, alterna com fim. Chanel 6225, copiado 097 a bordo. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1 e Taxiway Índia. Reporte pronto no ponto de espera, o ajuste de altímetro 10 no meio. 10 no meio. Pátio 1 Índia, reporte no ponto de espera da 10625. Gol 1963, coordeno com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Avianca, que segue em direção ao ponto de espera, está autorizado para o chipback de treinamento, reporte pronto para o táxi. Após a Avianca, está livre e chama táxi 963.